Fala do Web Jet 5820, aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, Web 5827. Está autorizada a linha de decolada 10, vento 90 graus, com 8 nós. Confere 5827, autorizada a linha e decolar. Estão no zero. WebJet 5827. Foi a MOVO com restrição de radial 350 por 20 milhas. Correto, após a 20ª milha, voa alvo. No coordenador concentra aqui, uma pluazinha mais à frente, baseado. Afirmativo, grato. Após a 20ª milha, vai voar alvo 224. Autorizado 370 para Fortaleza, decola da ONU 0, perfil da bomba até 2000, com curva esquerda, intercepta 350 por 20 milhas, voa Albo, após Albo Frutti, aciona 5552, 198, Altan 3858, para informação está com órgãos Trove, serviço Trove. Gente, transporte de órgãos vitais, eu estou ciente, me chama quando pronto para o push 3850. Chamará 3858. Centro 245, boa noite, 50 de manhã. Passarei 224 na presente, pode voar Albo. Só confirme, eu passarei do 224. Ativo 224 na presente, pode voar Albo. Voar Albo da presente, passarei. Alô, Salvador, boa noite. Total 99111 para autorização cópia, Fortaleza. Total 99111, está autorizado para Fortaleza. 310 é o nível, decolada 10. Vai cumprir o perfil da saída Momo. Ao atingir 2000 pés, vai curvar à esquerda, interceptar radial 350 por 20 milhas de Salvador. Após o Albo e após Albo, voa Frote. E prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5546 no transponder 119.8, controle. Autorizado 310 para Fortaleza, pista em uso 10. Saída Momo, após 2000 pés, esquerda, para interceptar radial 350 por 20 milhas. Após voa Albo, Albo Frotti. 5546 no transponder, 19.8 é o controle, Salvador. Total 99.1.1. 99.1.1, 119.8, controle, cotejamento correto, chama para o push na parte 3. Chamará para o push, total 99.1.1. Go 050-3662. Alterna com fins, autonomia de 3 horas e 42. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, 118.95. O altímetro agora marca 1012, tem bom voo. 1012, Juliette Alfa, 118.95 no ponto de espera, até 3561, obrigado, boa noite. Alô, gol no 1613, na Zulu, centro da Zulu para no box 1 para autorização de tráfego. O número 3, autorizado para Brasília, 360 ao nível, decola da 10, saída Gole, transição ao fito, após decolagem, curva à direita. Aciona 5596 no transponder, 119.8, é a frequência do controle. F360 da 10, confirma a saída. Gole, transição ao fito. Gole, transição ao fito, curva à direita, 5596, 119.8, controle, gol 1613. 5596 no transponder. Cotejamento correto, chama para o push no 01, gol. Quer chamar o 1613. 37. Copiado em primeiro, companheiro Marcos. 2 minutos. Salvador, gol 1889. 1889, prossiga. Entra informação Alfa 03, está sem possível autorização, nível 380 para o Rio de Janeiro, Galeão. Eu tenho 360 autorizado, o senhor copia? Yeah. Autorizado para o Galeão, nível 360, decolando a 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepto da P-November 857, Porto Seguro, Apesulu, nomeia, prossegue conforme a rota prevista em Notam. Aciona 5554 no transponder, 119.8, é a frequência do controle. Autorizado, TSR nível 360, para o Rio de Janeiro, Galeão. Via rota do plano de voo, decola a cabeceira 10, Nadael, Leda, Bidev, após Bidev, AP November 857, seguro, AP Zulu 16, Grupo, AP Zulu 14, Barbacena, chegada para o Galeão. 5554, 1198, gol 1889. Seu contentamento está correto, chama quando pronto para o posto no 889. Portará, gol 1889. Chame Torre Salvador 1985. 3295, Andrei 1582. Oi, Salvador, boa noite. Até 3561 no próximo ponto de espera da pista 10, pronto. Gente, mantenha o ponto de espera, o TAN 3561. Mantendo o TAN 3561. Salvador, TAN 3152 na aproximação final da pista 10. Salvador, total 991 para puxa acionamento. 991 autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Camarada, total. Paulo, Salvador, boa noite. Gol 1885, gente na formação Alfa, nível 360 para Guarulhos. O 1885 está autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta pelo November 8, coração, intercepta pelo Aperuísque 50 e prossegue até o destino. Aciona 5520 no transponder, 119.8 é o controle. Autorizado nível 360, a saída da El, Leda, Bidev, após Bidev, Aperuísque 50, o transponder 5522 e o controle de saída 1998, gol 1885. O transponder é o 5520, me chama quando pronto para o puxo no 10. Me chama na pronto, gol 1885, 520, transponder. Webjet 5827, chame Centro Recife em 1251, alterno 3325, boa noite. 251, 3325, boa noite, senhor. TAN 3662, desce para 2 de pé, 12, livre LS X-Ray, informe estabilizado. É, Tamarante, 2000 pés, 1012, LSX3, Tamarante estabilizado, está 3662. O TAM 3561, alinhar e manter após a passagem do Airbus da companhia? Alinhar e manter 1-0, TAM 3561, após a passagem da aeronave. No solo, aos 43, direita 129, ao livrar. Direita 129, ao livrar, TAM 3152. Alô, Salvador, TAM 3152, Cinco, TAM 3152, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, TAM 561, decolado aos 44, controle agora, 19-8. 19-8, tá 3561. Controle Salvador, boa noite, TAM 3561, está na Gole, ô Fito. Boa noite, 3561, contato radar, tudo ao 380 na Gole. 380 na Gole, TAM 3561. Gol no 604, desça para 2000 pés, 1012. 2012, 604. Tá 3561, é possível voar pro São Gole? Autorizado. Pro São Gole, 3561. Autorizado, Esval. Pro São Eval, 3561. Salvador, boa noite. Com 404, seguinte da Vitor. Solo Salvador, boa noite, Ocean é 6201, estamos na 14, pushback acionamento. Ocean é 6201, após a passagem do tráfego da TAM que ingressa no 09, coordeno com a equipe de solo autorizado push na remoto no 3. Após a passagem da TAM que vai ingressar no 09, autorizado, chamar a táxi, Ocean é 6201. Total 9911 para o táxi, está com 4, alternamos o estatal com 4 horas. 1895, até 3662, boa, até já. 1895, altímetro marca agora 1013. Frente Juliette Alfa, 1895, no ponto de espera com 1013, total 9911. Salvador, boa noite, é o TAM 3662, estabilizado e LSX, ok. Boa noite, TAM 3662, avistado, tráfego, ajuste padrão, livre o pouso na 10, o vento é 80 graus, 8 nós. Livre pouso no 0, 1013, livre o pouso, TAM 3662. Quatro zero quatro, qual a sua velocidade de cada? 404250. Quer que mantenha? Se puder adiantar também um pouquinho, ajuda. Tem que manter, já que a gente tá com problema aqui de autossol, então vai ter que manter. Não, não, sem problema. Se tiver com problema, pode voar seu critério aí, sem problema. Obrigado. 404 foi Duna na presente, desce para 2013. 2013, pode manter a projetada? Pode. Já. Salvador, Oxenar 6313. 6313 já identificou, desce para 4 mil pés com 1013, reduzindo para 250 nós, número 4 na aproximação. Reduzindo para 250 nós, descendo para 4 mil pés, de forma que perdeu o contato com o centro em 13365, ok? Sem problema. 0 na 14, informação alfa, copia, disponível. Xené 6310 para Recife, está autorizado nível 350, decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5547 no transponder, 119,8 é a frequência do controle. Autorizado Recife, 350, decola da 10, PUCA Aracaju, curva na esquerda, 547, 198, obrigado. Estima quando pronto, puxa o cotejamento correto, 6310. Zero. O TAM 3662 no solo 51, libere agora a direita e chame o solo 1219. Libera a direita 1219, o TAM 3662, boa. Ponto de espera 11895, altímetro marca 1013, tenha bom voo 6201. Livre taxa Juliette Alfa, 9013 no ajuste. No ponto de espera 186, o Xané 6201. 1895 no ponto de espera, Uxa. 1895, perdão, Oxané 6201. Boa noite, eu tô 3662, Silvão. 3662, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Prossegue Alfa, reporta antes da Juliette, tá 3662. No chame centro Recife em 1288, alterno 260. 288-1260, tá 3561, obrigado, boa noite. Boa. 57, acionamento para o gol 1889 na 03. Reportará para o táxi, Deus para decolagem no zero. O TAM 3662, após a passagem do tráfego da Uxané, ingressa via Juliette por meia dúzia. Após a passagem do tráfego da Oceané, Juliette para o 612, até 3662. 229. São 229, 6313. Estacionamento, portão 1. O nome 13 é o número 2 no setor, vai manter, me escuta e aguardar. Aeronave da companhia no Finger 03 já foi autorizado. Estou na sua escuta, senhora. 1613. Nativa 1260. 288, sem resposta, senhor. Vou tentar um 260. Total 9919, decolado 54, controle agora 198. 198, total 9919. Estamos em 7755, passaria do. Controle Salvador, boa noite, total 9911. 9911, contato radar, sobal 310, conforme autorizado pela torre de controle. Para o 310, conforme autorização, total 9911. Salvador, muito boa noite, Xené 6201, ponte espera no zero. Xené 6201. Boa noite, alinhar e manter após a passagem da aeronave da Gol já na curta final. Após o gol na curtíssima, alinha e manter no zero, Xené 6201. Voo no 604 no solo, aos 55, libera a direita 1219. 219, voo 604. Pronto, 6201. Vente 6201 da Oxené livre, a decolagem da 1-0, vento 90 graus com 9 nós. Livre decolagem 1-0, Oxené 6201. Salvador 4071, na autorização Campina, Centro Azul. 4071, está autorizado para Campinas, nível 360. A informação agora em curso é Alfa. Só para informação, altímetro agora 1013. Autorizado Campinas, 360 é o nível, decola da 10, saída da Leda Bridge, Bridge intercepta Zulu no meia e prossegue conforme rota prevista em OTAN. Aciona 5535 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Gente, vamos copiar a informação Alfa, altímetro 1013, autorizado 360, Campinas, pela Zulu 16, decola pista 10, da Leda Bridge. Transponder 5535, controle no 9, DC 184071, pronto para push e acionamento na 8. Está autorizado, pushback e acionamento, chama táxi, Azul. Sim, dizer pushback e acionamento 4071. Fala Salvador, Gono 889 para o táxi, com 138 a bordo, 3 horas e 47, alterna Campinas. Prossegue via Índia e Alfa no ponto de espera 118. Decimal 95, altímetro marca agora 1013, tem bom voo no 889. Via Índia e Alfa, ajuste padrão, ponto espera 1895, no 889. Salvador, voo 604, antes da Juliette. No 604, ingressa via Índia para o 02. Via Índia para o 02, voo 604. Voo no 613. Após a passagem do tráfego... Só para informação, o tráfego da companhia vai ingressar no 02. Assim que o tráfego da companhia ingressar no 02, está autorizado o push no 01, tá ok? Afim, senhora, depois do tráfego da 02, está livre para te pegar o 1613. Oi, Salvador, gol no 889, ponto espera da 10, está no 2, linha decimal 0. Gol no 889, a linha e mantenha no 0. A linha mantém cabeceiro no 0, voo 1889. Alião 90, gol no 889. Gol no 889, o vento 090 graus, 099, livre decolagem. Vai iniciada 10, gol no 889. Na 6313, redução 1909, número 2 na aproximação. São 199-63-026. Confirmando sobre 6313? Afirmativo, 6313. 199-63-036. Total 9990. 990 prossiga.